estar pasando. Azul 4040, decola 231, chame o controle em 119.8. 198, bom dia, bom trabalho. Controle é o Azul 4040, bom dia, tá na da Euleta, passa 1.300. Bom dia, Azul 4040, contato radar na decolagem, tudo para o nível 3.40 na saída da Euleta, após Leda, direto B. 3.40 após Leda, vou abrir, 40.40. 28, alterna Campina. 1804, táxi via Índia, no ponto de espera, torre 1.18.95, ajuste no 0.12. Décimo via Índia, no ponto de espera, torre 1.18.95, ajuste no 0.12, com 1.895. Gol no 7 no 5, Delta confere. Seu céu aprovado nível 360. Aceito 360. Gol no 7 no 5, autorizado para Brasília, nível 360, via para o Zulu 17. Decola da pista 10, com a primeira curva à direita, saída Arbor Elefa. Aciona 5014 contra o Salvador 119.8. Usado conforme solicitado Brasília, nível 360, eu fiz o voo no 7. Plano 0, curva direita, perfila Arco. Controle no 7. Voo no 7 no 5, está confirmando. Transfone apropriado, seu 50 no 4. Estimativo, 50 no 4. Correto, é a parte pronta para puxa. Plantar quando pronto no 7 no 5, tá bom. Gol 90, correto, autorizada a decolagem do pistão 0, vento 080 graus 022. Vento autorizado a decolagem do pistão 0, gol no 804. No 4069, chamo centro Recife. 125.1, 93.1. Azul 4069, chama o centro Recife. 3.1, 3.3, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, principal será rebocado até o gate 08. Quando vai, pode para táxi? poderia confirmar a instrução para o T3507? Ciclo 7, devido a uma obra nas remotas, coordenação com a equipe de solo será rebocado até o 08, quando lá irá ser autorizado o acionamento e reportará para táxi. Ah, tá ciente. Então, autorizado por pushback, acionamento após o 08, ao T3507. 08. Controle 198, plano 804, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Golano 804. Decolou, passa 1810, perfil da Elma. Golano 804, contato radar na decolagem, tudo para o nível 360 na saída da Elma, após lida direto bridge. Sente Sabel 360, após lida direto bridge, Golano 804. Para Confins, por estado 360. 1897, autorizado para Confins, nível 360, viatura Zulu 16, decolado da pista 10 com primeira curva direita, saída da Eoleda, após o direto bridge, onde intercepta a Zulu 16. Aciona 5017, controle Salvador 19.8. Ok, 5017 é o transponder, decola da Eoleda. Primeira curva direita, Aperzulu no 0, bridge, Aperzulu no 6, Panin 360, voo 1897. 1897, o transponder copiado foi 5097. 5097, é isso? Afirmativo. Continuando com essa, abaixando para a fuxa. 3325, obrigado. Bom dia, autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 03. O Yankee Challenge é autorizado o reboque até a entrada do pátio principal, rapaz, para ingresso. Yankee Challenge, reboque na presença. Solo voo 1607, cujo acionamento está no 9. Volume 5-7-0, bom dia, informação com o CA Eco, prossiga. Opção 6-5-7-0, autorizado para Recife, nível 3-5-0, via Peruísc 5-8, decolando a pista 1-0 com primeira curva esquerda, saída Pública Transão Caju. Aciona 5-0-2-4, controle 1-1-9-8. O nível copiado foi 350, né? O serviço de 58. Meia 570, cotejamento correto, faixa pronto para puxa. Solo voo no 715, pronto, puxa, acionamento, portal 3. 715, número 2, setor, aguarde para puxa. Número 2, aguardando, 715. Solo, Salvador, Mantia, com 8, 9, 7, 9, 0, 15. Solo, tem um 4 7. 17 mais uns 10 minutos. Vou confirmar o quê? 10 minutos, devido a uma obra no pátio principal, as aeronaves do, a partir do gate 8 serão rebocadas até através do 08 e após será autorizado o acionamento e o táxi. Temos outra aeronave que já tinha solicitado o push anteriormente, então o senhor demora mais ou menos uns 10 minutos para fazer o push. Solo, comando, muito bom dia, trip 5-4, sem da Eco. Trip 5-4, bom dia, Eco, confere a white cópia. Será, pois a gente vai coordenar 170 no Aracaju. Afirmativo. 170 para Eco, está coordenado, trip 5-5-4. Solo, 1-7-5. 1-7-5, para seguir? É, previsão de tempo para nosso estacionamento? Está totalmente pronto? Afirmativo, totalmente pronto. Acho que sim. Já pode para táxi Gol 1-7-5. Valeu, acho que sim. Acho que sim. Gol 1804, chama o centro Recife. 1-2-5-1-1-33-1-2-5. Centro Recife, 1-2-5-1-3-3-2-1-8-0-4, pode ir. Bom. Passarei 2-2-2-3, autorizada para o nosso procedimento elétrico, chama o 0. Então, parabéns, não vem. Altímetro no 0-3. Gente, vai descer para 2000, vai reportar estabilizado ILS para 10, 2-2-2-3. Tipo, comandante, foi informada aí a obra, ok? O pushback em coordenação com a equipe, devido a essa restrição, a torre não está autorizada a acionar ninguém nessa posição até o portão 8, ok? Então coordena aí com a equipe de solo para contactar a infra-aero. Tá aqui, a pessoal de solo repassou pra gente que a torre, com o voo anterior, com o procedimento novo hoje, havia autorizado em função de que a aeronave não está afinada, então fica possibilidade ao push na frente até através do 8. A gente vai voltar a coordenar com ele. Afirmativo, porque essa informação não chegou para a torre. A informação que nós temos é que apenas foi dispensado o follow-me da aeronave a partir do 8, porque antes dessa informação o senhor seria tratorado até o 8, haveria um follow-me no 8 até o meia dúzia e aí o senhor prosseguiria. Dispensaram o follow-me, mas a questão do tratoramento aí não foi informada a torre ainda. Está coordenado com ele, fala. Para o pushback, acionamento, Oceaner 6211, estamos no 8. 6211, agora para push. Nossa, chamada era para o 27. Afirmativo, a aeronave da tanque havia puxado, se encontra quase a sua cauda, ainda não iniciou o táxi, aguarde mais alguns instantes, Oceaner 6211. Aguardamos, Oceaner 6211. Está pronto para o táxi, tem 119 a bordo, com 3:40, alterna Campinas. 1-5-7, táxi à direita via Índia, no ponto de espera, torre 1-8, desce 1-9-5, ajuste no 0-3, boa viagem. Vicente Alfaro, agora 1013, 715, ponte espera 1895, voo no 715, ponte espera na torre. Solta 3597. Era na última, Saulo? 3597. 3597, prossiga. Vai manter a posição aqui devido à coordenação, nós mantemos em polo aqui, vai pede mais alguns minutos aqui. Algum estimado, então, 3597, para manter essa posição? É, está indefinido, porque a gente tem contato com o pessoal de manutenção, para entrar em contato com eles de rampa, por causa da não possibilidade de estruturar o avião até através do 8. Está aguardando a definição do pessoal de solo aqui. Gente, o Antônio 3570 já está sendo pronto. Solo Salvador, Alpha Charlie, estamos com ingresso até a posição número 3. Alpha Charlie, mas a posição em aguarde para ingresso. Solo Salvador, Alpha Charlie, 6299. Melhor de Salvador, Alpha Charlie, 6299. Oxalé 621, prossiga para o solo. Mercado de provisor aqui, que a gente tem condição de iniciar o poste, mantendo a separação com segurança aqui, do tanque atrás, parece que está ficando bem. 21, confirmando então novamente, a torre não está autorizando pushback de ninguém nessa posição, ok? O senhor vai coordenar com a equipe de solo para o tratoramento até o portão 8. O senhor vai chamar apenas o 8 para iniciar ataque. Mas já tem, através do portão 8, eu quis dizer. Mas já tem a aeronave da TAM aí, que já está com essa questão do tratoramento lá com problema, ok? Então, infelizmente, terá que aguardar. É, estamos aguardando. Vamos 8 aí, né? Vamos com 642, para o ponto 4. Gol no 642. Aguarda para o puxa. Aguarda. Gol 1897 no 06, livre, senão eu pode para táxi. É, está autorizado para o estacionamento 897. Gol 1642, totalmente pronto para puxa. Não. Livre, estacionamento pode para táxi. Pode para táxi. No 715, decolar 248, chame o controle em 119, décima 8. 119, décima 8, grato. 7. 97, prossiga. Só para esclarecer, não pode estacionar até através do 08 devido à obra que a retaguarda, é isso? Afirmativo, as posições remotas do pátio principal estão em obras, então vai ser rebocado praticamente, né, tratorado até o 06 e após aciona e prossegue o táxi normalmente. Então mudou agora, ao invés de através do 08, passou para ser através do 06. Ainda estamos em coordenação aqui com a Infraero, mas como previsto até o 08. A TAP do Palácio do Oxamento, 08909, e a gente tem uma previsão ainda do colega da TAM quanto ao tratoramento. Então, a gente agilizaria para a gente de uma forma um pouco diferente o pushback. Então, se você não coordenado aqui junto ao Infraero, porque essa aeronave da TAM realmente está no meio do caminho, não tem como os senhores realizarem aí o tratoramento. Então está sendo coordenado para ver se tem como fazer um tratoramento de um jeito diferente, a modo que não preferia o senhor e o colega da lanchonete. Mas essa informação, a equipe de solo aqui já falou que em condições sem nenhum risco, a aeronave da TAM retaguarda, tá? Obrigado aí, aguardando a solução mais breve. Gente, graças. Interno, baixado e travado 2223. O passarelo 2223 está autorizado o pouso na pista no zero, vento variável com 3 nós. Sempre. 3597, prossiga. Ó, o pessoal de solo informa que a torre passaram pra ele agora, que vai autorizar na posição, que a gente tá sem pino, a aeronave não tá pinada. E estamos aguardando aqui, falou pra contatar com vocês que a torre já está sabendo, já passou pra entrar aéreo, que vai autorizar na posição e a gente prossegue marcha lenta. Poderia confirmar? A informação só corrigida aí, a torre não autorizou nada, ok? A torre apenas falou para a infraero que quer receber o tráfego no, através do portão 8. Como a infraero vai fazer isso aí, a gente não sabe, ok? Se vai fazer form, se vai poder acionar. Tá com a infraero, essa área aí tá sob jurisdição da infraero. A torre não tem autonomia nessa área. Eu falo que tá aqui. Afirmativo, tá com a infraero. O senhor siga as instruções da infraero, chama no através do portão 8 pro táxi. Ok, aguardando, tá 3597. Para o táxi, voo no 642, está com 127, 3 horas e 15, alterna Fortaleza. No 642, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera, torre 118, decimando a 5, ajuste no 013. No 013, ajuste, ponto de espera 118, 95, via Índia. Saulo com 897, nosso para o táxi, 122 a bordo, 3 horas de autonomia, Campinas, alterna. Com 1897, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, torre 118, décima 95, ajuste no 013. Gente, via Pátio 1 no Índia, autorizado táxi, ponto de espera 295.13.897. Falou 355.54, já temos autorização? 55.4, autorizado para Aracaju, nível 170. Decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após voo direto, Aracaju. Aciona 5022, controle 119, decimal 8. Depois de utilizar o confirmar o transporte. 5022. Aracaju 170, decolando da 1-0 com curva à esquerda, nossa saída é a Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju, transponder 5022, controle de saída 208, 3554. IP 5514, controle Salvador, opere 119, decimal 8, 119,8. Ocorreção 19,8, muito obrigado. P2223, Solo 53, livre direito, chame Solo em 121, decimal 9. Livre 219, obrigado, TJ. 3517, prossiga. Anuncio uma dúvida, a Infraero está informando que é para a gente iniciar o acionamento aqui na posição, prosseguiu, seguiu o follow-me até a posição 08 e marcha lenta. Nós estamos autorizados o acionamento aqui na posição? Botão 3597, siga as instruções da Infraero. Tá ok, seguindo, então está iniciando o acionamento aqui na posição, tá? 3597. Solo Salvador, bom dia, passarei 2223, livrou. Passarei 2223, bom dia, táxi de Alfa, Kilo, até Pat 3. Alfa, Kilo, Pat 3. 1897, que atenta ao Boeing da companhia, iniciando rolagem, após estar autorizado, alinhar e manter cabeceira no zero. Esta após o Boeing da companhia, autorizado alinhar e manter no zero do 8. Para ter metido agora. Alfie Charlie, copiou o solo? Alfie Charlie, na escuta. Alfie Charlie, após passar de primeira na habitação, está livre, ingresso no pátio 1 para o 03. 30. Completo, já completo, recife 128, 18, 8, temos um voo bom, tá? Centro Recife em 1-2-2, décima 8, no sétimo centro. Obrigado, bom trabalho. Obrigado, família. Alça 6560, no pátio 3, livre, se não pode para táxi. No 642, decolada 56, chame controle em 119, 8. Persol? O passarelo 2223, estão chamando a gente aqui na posição 4. Gente, siga as instruções entre aéreo, passarelo 2223. 23. O trip 5514 para pushback e acionamento. P5514, não tenho essa posição aqui. Confio em mim, gente. Bate o 3. 390 para sair da puta para São Francisco. É o 390 direto, 642. Autorizado em colar, dá uma zero. Quatro, tá ali, direcionamento 4 para táxi. Contará, tá na posição 05. Aciona 5036, controle 119 decimal 8. Decolou aos 5820, decimal 8. 208, bom dia. Corrijo, é 119.8. 19.8, bom dia. Táxi, é 3517, está com 117, alternado Campinas, 4 horas. Israel, 360, vou 897. No 3. Pátio Índia, 1013, 1895, chama a torre, está 3517. Paulo 607, pode iniciar o rebote? Oxalá 6211, em coordenação com a Infraero, reporta para táxi. Autorizado, camarada, beleza, não. Gol no 607, o número 2 aguardará a aeronave da Oxalá no 08. Aguardando, gol 607. Se tiver, prossiga. Afirmativo. Aeronave da Trip, assumiu da guarda. Passagem da mesma, tá livre. O ABS 6570. Solo Trip 5514 está acionado para o táxi. Estamos com 3, 4 a bordo, 3 horas e meia, alterna Salvador. Cinco, cinco no 4, devido à aeronave no...